方に動いたとき に蛍光操作大臣も5時 15分 Autorizado, São 3601 na flashback. Eu chamarei para o track, 3609. Luna 1161, chame seu Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 6835, 238. Tenha uma ótima semana, todos, obrigado. Feliz Natal. Boa, 3399, informação check. 399, Charlie, confere. É para saída Salvo 1, aguarde cópia. Operação Fogo. Pronto, 3399, autorizado Guarulhos, via rota do plano, nível de voo 340, saída São Voo 1, Leda, transição Motiva, decolagem da 10 com curva direita, transponda 5542, frequência do controle Salvador 120, pessoal 8. Silta 3601 com 147, a bordo 4 de autonomia, Alterna Galeão. Silta 3601, 20 táxi para o ponto de espera da pista 10 e a Paz Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, NH1014. Paz Índia está pronto, 3601. 3601-0, estamos prontos. 3601, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 049. Ali decola, 3601 da terra. Decolado 50, chame controle Salvador 120, décima 8. Controle Salvador 08, obrigado, bom dia. Bom dia. 3601, decolando, decolando. 3601, bom dia, contatada na decolagem, via saída São Bruno, subir mantém, no visual 360. Via São Bruno, vamos subir mantém 360. Tá, 3601. Três mil zero um, autorizar direto a letra. Aprovação 3601. autorizado, TAM 3399, reporte táxi. Bom dia, informação Charlie, ponto copy. Ótimo. Chené 6075, autorizado para São Paulo, Congonha, via rota do plano de voo, nível 380, saída Sanvo 1, Leda, transição Mótima, decola 101, curva direita, transponder 5547, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. O Chiné 6075, reporte para o Chilex no metro, portão 3. Sou em Salvador, bom dia, Gol 1961, centro da informação Charlie para autorização. Bom, 961, bom dia, informação Charlie, confere. Separe saída Sanvo 1, aguarde o instante cópia. Sanvo 1, aguardando cópia. O 961 autorizado Galeão, via alta do plano, nível 360. Saída Sanvo 1, Leda, transição Doclo. Transponder 5550, frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. Autorizado aeroporto do Galeão, via alta do plano, nível 360. Saída Sanvo 1, Leda, transição Doclo. 5550, transformer 90.8, controle, voo 961. Voo 961, cotejamento correto, reporte para o pushback e acionamento, portão 111. Será para o pushback e Galeão 3399, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, minha página Taxi India. Reporte pronto no ponto de espera, TH 10, 14. O táxi 399, Taxi India, minha 14, ponto de espera 10, mesmo. 3399, autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento 150 graus, 04 nós. 3399, alinha e decola 10. Funcionamento 075, aposto táxi. Por Salvador, gol 1961, para pushback, acionamento na posição 11. Autorizado, gol 1961, aposto táxi. Autorizado, gol 1961. Decolado ao 05, fechando o controle de Salvador em 120, decimal 8. O 3399, sente, boa semana, obrigado. Realmente. Pelo Salvador, uma boa 3399 na São Paulo, Leda. 3399, contatada na decolagem, via saída São Paulo, se lhe manter no vivo 340. 340, possibilidade de pôr de morte, Vassoura? Faz 2000, vou ler da voz de coordenação com o Centro Recife. 2000, ler da guarda no meio. Estou com curva à direita. Transponder 5551, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado São Paulo, e o 360, receição 1, ler da morte, Segunda 10, curva direita. Transponder 5551, no controle 120-8, gol 229. Correio do gol 229, reporte para o pushback acionamento, portão 06. Ok, reporte puxa acionamento na 06, gol 229. Táxi direito aqui em Índia, até o Porto Férias da pista 10. Reporte pronto para decolagem, PNH 10-4. Direita Índia, chamada pronto, Romeia 07. Salvador, o voo 229 agora para pushback e acionamento. A aeronave da companhia finalizou no 11 e irá iniciar o táxi. Aqui agora pushback, tá, né? O voo 229. Voo 961, aeronave para o táxi com 165 a bordo, 3 horas e 19 de autonomia, alterna com fim. Voo 961, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0. Via Pátio Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, PNH 10-14. Autorizar o táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio Índia, 10-14, segundo 961. Puxané 6075, autorizado alinhado e decolagem 10, vento 160 graus, 04 nós. Deve decolagem 10, Puxané 6075. Autorizado pushback e acionamento da porta táxi. Vindo puxa acionamento da porta táxi, 229. Bom dia, Xené 6251, está ciente da Delta, autorização de tráfego Guarulhos. Xené 6251, bom dia, Delta confere, prepare Tango 1 aguarde cópia. Tango 1 aguardando cópia, Xené 6251. Para Salvador, com 1961, está pronto no ponto de espera, Delta 0. Voo 961, autorizado, alinhar e manter, Xené 0. Autorizado, alinhar e manter, Xené 0, com 1961. 0075, da palavra ao Zulu 3, chave controle de Salvador em 120, decimal 8. 308, bom dia, 6075. Bom dia. Xalé 6075, bom dia. Contato a zona de colagem, via saída São Bruno, sul, mantendo os voos 380. Avenida 380, autoriza a rua pela frente, Leda, Mátula. Oi, direto Leda, Xalé 6075, agora coordenação com o centro hoje. Direto Leda, 6075. Até o ponto de carga da pista no 0, após o pronto da decolagem, Pinhagal no 0 no 4. 0, 4, 4, 5, 0, 4, 5, 6, 1. O ano 961, autorizado decolagem, pista no 0, vento 170 graus, 139. Autorizado decolagem, então no 0, bolo 961. Corrigindo vento 0, 3 nós. Sim, bolo 961. Decolado ao Zulu 6, chame controle Salvador em 120, décima 8. Camarão, controle em 120, décima 8, bom, 9961, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, bom, 9961, passando 1910, na São Bruno. Bolo 961, contato radar na decolagem, via saída São Bruno, subir mantém nível de voo 360. Sobe mantém 360, bolo 961. Bolo 229, autorizado, alinhar o decolante no 0, vento 160 graus, 059. Autorizado, alinhar e decolar, bolo 229. Salvador, bom dia, bom 349. Bolo 349, bom dia, informação em curso Delta. Prepare a saída Anvo 1, número 2, cópia. Pergunta. 29, decolado aos 20, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208 Salvador, bom 229, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, Azul Alfa XO. Azul Alfa XO, bom dia, prossiga. Senhor, é a apresentação da sequência para reboque? Afirmo. É do pátio 3, posição 4 Lima, para o Finger número 3, no pátio 1, a entrada é paciente. Gente, Alfa XO, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Autorizado iniciar, reportar para ingresso no pátio 1, Alfa XO. 075, chama o centro recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 235, DNA 075, bom dia. Bom dia, meu irmão. Nossa, uma ótima. Posição ótima. Decolagem da pista no zero, primeira curva à direita. Transponder 5554. Frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, linha 380, decola da 10 com a primeira curva direita, na São João, Motiva, Leda, Motiva. Autorizado 10, Salvaté. O controle 908, transponder 5554, Xenemia 251. Xenemia 251, cotejamento correto. Reporte para o pushback e acionamento, portão 7. Portão, Xenemia 251. Uno 349, pronto, quase. Copia. Uno 349, autorizado para o Santos Dumont, via Otolulu 44 até a aldeia. Nível de voo 380. Saída Sanvo 1, Leda, transição Doclo. Decolagem da pista no zero, primeira curva à direita. Transponder 5560, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 330 com uma nota do plano, agora 010 com curva direita no perfil Salvo 1 no Leda, APS 144, aldeia 5560 transporte, 208 com 2 saída para o voo 349, estamos no 28. Voo 349, cotejamento correto, reporte para o Chile aqui acionamento. Autorizado, Chile 625, não é postado. Coluna 961, chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Chamará o centro Recife, 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8, coluna 961. Controle Salvador, bom dia, é ótima chave, mais um. Oscar Charlie Mike, bom dia, prossiga. Bom dia, Oscar Charlie Mike para reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 7. Este Oscar Charlie Mike, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Reporte para ingresso, Oscar Charlie Mike. Autorizado o ano 349, reporte táxi. Parabéns, táxi, bolso 349. 1229, chama centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 223, 1229, obrigado. Azul Alfa X-Ray Oscar, mantém a posição no Pad 3. É a nave da Gol finalizando o pushback, também era inicial táxi, após a passagem ser autorizada. Ciente, Alfa X-Ray Oscar, mantém em posição. Alfa, X-Ray Oscar, autorizado, reboque até o portão 3, reboque até o... Autorizado, X-Ray Oscar, entra para o término, obrigado. Choro 249, autorizado, alinhado e mantendo sendo zero. Também mantendo um no Zacor, 349. Postilé 6251, decolado aos 32, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 20, vai para aí. Chené 6251. Chené 6251, bom dia. Contatar a dona decolagem via saída São Bruno, subir uma pena de voo 380. São Bruno 380, quando possível, solicita a lenda. Autorizado, direto lenda. O Chené 6251. Obrigado, direto lenda. Voo 349, autorizado a decolagem, pista no zero, vento, 260 graus, 039. 349, zero. Decolado aos 35, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 308, voa no 349. Controle voa no 349, muito bom dia, decolado 349. Voa no 349, contatada na decolagem, via saída São Bruno, segue manter nível de voo 380. Eles fizeram na São Bruno, 349,